Bom dia, Tran 30, Tran 3663. Prossiga. Tran 3663, só por gentileza confirme aqui, a partir das 12 do Lua vai ter aquele. Vai ter vigor aquele motor de 1200 metros disponíveis na pista 1-0. Positivo, cabeceira deslocada no 1200 metros, a partir das 12 do Lua. Ok, obrigado. Bom dia, eu tô 9400, uma milha para o Serra Vitor 372, baixado e checado. São 9400, autorizado pouso, pista 1-0, cabeceira deslocada a 90 metros, vento 120 graus, 612 nós. 2-0 com 62, pode confirmar a pista molhada? Afirmativo, pista molhada. Ok, obrigado. Não. 1-9-2-3, confirmando o nível para Guarulhos. 4-0-0. Vicente, um minuto, copy. Eu estou autorizado, pode ser. Tango Índia, Salvador. Problema 4-3, do Praia do Parto, Serra do Pantanal, Belo Rato, para Ipiraú. Tango Índia, aos 40 da próxima. Aprovado 280, via Upper Zulu 97, decola da 10, 90 metros, deslocado, curva direita, gole pinto 1935, chama o controle. 5530 transponder, transferir 304. Fechamento correto, apenas uma informação adicional. A partir das 12 Zulu, a cabeceira estará deslocada no 1200 metros. Hora certa, 1147. Quente, obrigado. 1923, cópia. Afirmo. Quem foi chamado de pouso? 433. As 40 da próxima. Agora sua posição de 6 horas, nota 3 milhas, vento 11.045. Charlie 402, mesmo comente de sino. Decida estar em critério do comandante, tem um pouso, bom dia. Socorro! Que mantenha pro a 0. Confirmando, 260, mantenha por 260, aguarde para voar direto o destino. 260, aguardando. Sendo da EL, transmissão de NER, controle 1935, transponder 5537, para 3663 e ciente dos 1200 metros locados a partir das 12 do Lula, para 3663. Chamamento correto, chame pronto para acionamento, 3663. Chamarão para... Chamarão para pegar acionamento da 3663. É o 9400, levando essa escuta, falou. 9400, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. É o 9400. Por favor. Então, 1-70, nível 1-0-0, 1-0-1-8-0, alternativa. pouso seguro, se quiser. Mono 2. Recife agora, 12685, alterninho 12545. 12685, alterna, pode repetir a secundária, senhor? 2545. 2085, 2545, obrigado, Luiz Quebrado, falou. 4-1-3-3-7-0-25-1-2-5-4-5, alterna 2685, com voo 004. Voo no 1.200 metros, cabeceiro no zero, deslocada. Só o gol no 923? Pronto pra cópia no 923. Primativo. 923 Guarulhos, 400 aprovado, Upper Whisky 50, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da EL, transição de NER, controle 1-1-9-35, aciona 5525, gol no 923. Cruzado 400 para Guarulhos, Upper Whisky 50, está na DEL de NER, está 10 com curva direita, 119-35 ao controle, 5525 é transponde, gol no 923. Movimento correto, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento no 9-3. Reportará. Os alador, muito bom dia, Goa, nome é 05, tem da informação ativa. 605, Galeão 360, aguarde cópia da autorização prevista da EL Transição Blast. Aguarda, obrigado. Quebec, bom dia para Valença, 1.000 pés aprovado, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 1-1-9-35, acena 0161, viu também, Quebec. Para iniciar o táxi em Vitamé, Quebec. Paulo Salvador, gol no 923, está no 4, pushback acionamento. 9234, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Para táxi, 923.

Chamou a torre? É o Paulo, é o Golo 923. Voo 923 autorizado, a linha de decolar pista no 0, 0, 90 graus, 049. Autorizado, a linha de decolar pista no 0, Golo 923. Certa, 11, 57 e 40 segundos. Certo, 3454. Mike Victor, bom dia, prossiga. É o Papai Romeu Fox Mike Victor, tá aqui na André da Baeté, tá com plano instrumento para Ilhéus, com 3 abordes. Bom dia, Papai Romeu Victor Mike Quebec. Gente, 080 Ilhéus, aguarde cópia da autorização Fox Mike Victor. Confirme 080, seria, é, exatamente, 080. Para ingresso, Quebec. Estimativo, prossiga. Ilhéus 080, Golf 677, decola da 17, curva à direita, subida coral, o controle 1119, decimal 35, aciona 55, corrigindo, 0263, o transponder. Estimativo, Fox Max Vito autorizado, Ilhéus. É, nível 80, Golf 677, decola da 17 da direita com curva direita. O controle é 119, decimal 35, transponder 0263. Ele Chegamento correto, 03 a bordo, chame torre 1 no 8.6 para iniciar o táxi, o Fox McVito. Camarada. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 3454, passou Simbra, estabilizado, baixado, checado. Ok, TAN 3454, autorizado o pouso, pista 10, cabeceira deslocada 90 metros, 110 graus, meia dúzia nós, 90 metros apenas. Afirmativo, deslocada 90 metros, livre pouso na 10, 3454. 2304, táxi via Índia e Alfa até a Delta. Antes da, até a Delta na minha escuta, aguardo transferência para 1 no 8.6. Índia Alfa Delta, aguardo transferência para 3304. Primeiro, assentamento de Salvador, 1-8-8. Vitor, Mike Beck, ali mantém pista 1-7. Ali mantém 1-7. Autorizado, pushback sanamento, chame táxi, 605. Ah, chama táxi. 1 no direito, 219. Direito, 1 no 219, 3454. Alô, Salvador, muito bom dia, TAN 3454, livrando instruções. Mike Beck. Sway Kilo Alfa, reportaremos antes da Kilo 3454. Dando para ingressar pátio 1. Ingressa naquilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, 3454. 3304, observa o tráfego da companhia que irá ingressar para o Aquilo, após ingresso a Delta, chama a torre 18-6. Ok, aguarda o tráfego da companhia, Delta, chama a torre, frequência 18-6. Obrigado, bom final de semana. Comente. Obrigado. Salvador, vou bater o Vitor Mike Mac, bom dia. Bom dia, 3304 Delta, pronto para decolagem. 3304, autorizado a linha em decolar. O vento, uma centena com meia dúzia. A linha decola, 3304. Chame Recife agora no 288 no 3325. Autorizado táxi via direita Juliette Alfa, ponto zero da Delta, quando lá torre 186, da 3663. Otan 3454 para prosseguir. Até o tráfego da companhia liberar a passagem, prossegue meia dúzia o portão 3454. Após a liberação do tráfego da companhia, prossegue para meia dúzia o 3454. Com 3 horas e 50, altera a cabina. Táxi. Bordo, prossegue Índio Alfa até a Delta, lá torre 1 no 8, décimo 6, bom voo no 605. Índio Alfa até a Delta, lá 18 no 6, agora no 605, grava, bom. Filete ali, que prossegue. Livre táxi, chame para ingresso, 1.003 é ajuste. Estabilizado no local do avião, aqui é 311. Torre, Fox Mike Victor para ingresso na 17. Fox Mike Victor, informe a linha de pronto. Camarada, a linha de pronto, Fox Mike Victor. Torre Salvador, bom dia, Avianca 6311, está avisando o localizador da 10. Avianca 6311, continue a aproximação, informe avistando. Entrevistando, 6311. Informa a VK 6311, cabeceira deslocada 1.200 metros. A VK 6311. Ciente, deslocada 1.200 metros, 6311. Salvador, bom dia, tá na 3663, está na Delta, está pronto para ingresso de decolagem. Mantenha a ponto de espera, o TAN 3663. Mantendo ponto zero na Delta 3063. gol 1605. Uno 605, mantém ponto de espera. Mantendo. Favirca tem livre pouso 1762. Positivo, estou com 600 pés. Centro Recife, 1288 no 3325. Índia, controle. Deslocada. Afirmativo, sem entregado. Parada Barra, Vitor Mike Quebec. Progresso livre, coordenação local, Vitor Mike Quebec, chamado de pouso. Costa livre, via corredores aqui, grato. Eco Tango Índia, controle Salvador. Vai estar 3663? 3663, ingressa após o Avianca. Ingressa após o Avianca, confirma as luzes de pista estão ligadas. Botan 3304. Eu vou ligar. Ok. Tango Índia na escuta do Botan 3304. Tango, Eco Tango Índia na escuta do TAM 3304. Controle negativo, contato com o Eco Tango Índia. Tá, muito obrigado aí pela tentativa da ponte. Estamos usando agora o nível 120, chame Recife no 288 no 3325, até a próxima. 288-3325, Recife, obrigado, bom final de semana. 9, seu solo usa o 1. 2 9 direita, obrigado, bom dia. Afirmativo, vai ingressar agora e prosseguir até 35, informando a linha de pronto. Vitor T63, só um instante. Mantenha a nota 3663. Mike Vitor, decola da Uzuno 2, 1935, uma volta. 7 graus, Fox Mike Vitor. Então, 3663 está aguardando mais um minuto, solicitação do controle, devido a esse tráfego da decola da 17 que está com curva direita e a performance mais baixa. Gente, da 3663, mantendo posição. Que está autorizado a decolar a pista 35-120-08 horas. Controle Salvador, bom dia, gol 1888, informação Quebec. Mike Vitor, suba 080.